chamar as crianças que tiveram uma aula especial hoje com o pastor da igreja. Olha que evento. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, porque quando for velho, não se desviará dele. Olha aqui, ó. Esse é o nosso maior tesouro. Imagine eles daqui 12 anos. Já vão ser jovens, adolescentes, e passa muito rápido. Então há uma preocupação nessa igreja de discipular essas crianças. Queria passar a palavra para o pastor Amir. Boa noite, Padre, já convosco. Amém. Quando eu vinha do norte para cá, eu vinha pensando neles, né? E eu vim e decidi, eu vou dar aula para eles hoje. E olha aqui, eu não sei se não é a última geração que eu estou discipulando, né? Só Deus sabe. Mas muitos aqui eu conheci bem adolescentes, né? E eles aprenderam uma coisa hoje, né? Muito importante. Então nós vamos aprender, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem disso. E às vezes me disseram que se eles não souberem, particula eles na nossa escola. Né? Então nós vamos perguntar aqui, né? Uma pessoa escreveu um salmo. Como é o nome de quem escreveu o salmo? Davi. Não entendi. Davi. Ah, Davi. E ele escreveu o salmo que significa... Louvor. Como é que é? Louvor. Ah, entendi, por favor. Salmo quer dizer? Louvor. Ah, e quando o conjunto estava cantando aqui, eles estavam salmodiando, eles estavam fazendo louvor. E tem um versículo que o salmista escreveu. Então vamos falar junto com ele. Olha, entenda pra ele. Quando eu falar um, dois, três, já, vocês falam bem alto, tá? Um, dois, três, já, e? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas como é que a gente guarda a palavra no coração? Ela tem que entrar onde? No ouvido. Ouvir e descer para o? Coração. Depois que entrou e desceu para o coração, falta mais uma coisa para fazer com a palavra. O que, que é? Praticar. Muito. Viu? Eu tenho certeza. A Elaine foi lá e ela não sabia. O que a gente disse para ela? Matricule. Nossa escola, né? Vamos aprender, né? A Elaine apareceu lá como recurso didático, né? É essa que vai ser fuzilada hoje. Mas tem porém muito gente que eu cantava em 1964, né? Oh. E que eles estavam aprendendo, fazendo. Faz um milagre aí. Se ele não soubesse, você me conta. Né? Depois você pergunta para ele em casa, Lissão. Né? Aí lá ele sabe, né? Vamos lá? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não contar ti não pecar. A tua palavra escondi. Agora. O meu coração já é teu. Pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, vou viver no teu santo amor. Agora eu preciso aprender. Eu vou dar o começo, você vai atrás. Tua palavra olha pra ele, ele falem assim. Você precisa aprender na nossa escola. Vamos continuar de volta? Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Meu coração é diabo. Me comprar. Senhor. Ele é bom, né? Tá colando aí, tá colando. A mãe sabe? Olha, então matricula com a mãe da nossa escola também. Vamos lá, todos vão aprender? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Mas se eu perguntar, Felipe, se eu não guardar a palavra no coração, eu vivo o pecado? Amém. Vamos dar a próxima.